igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Sim, Deus. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Oh, no silêncio encontro resposta certa. Deus, ninguém explica. Ninguém explica, Deus. Ninguém explica. Ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica, Deus. Acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica.